O talento dos irmãos Edson e Juninho Pop, no maior sucesso do Pará, Super Pop, o Águia de Fogo. Atenção, família Super Pop. O Super Pop está aqui. Estamos aqui para brindar com você o aniversário do mais belo e encantador município do Pará. É a nossa família Super Pop se unindo à sua em uma só alegria. Em uma só alegria. Parabéns, Salinópolis, por suas praias, seu mar, seu ecossistema exuberante, a beleza do seu povo generoso e acolhedor. Parabéns, prefeito Paulo Henrique. Parabéns ao prefeito mais jovem do Brasil, prefeito Paulo Henrique Gomes, pela cidade de Salinópolis. Já são 117 anos, traduzindo essa mistura de belezas que só o Pará tem. Parabéns, Salinópolis! A nossa família Super Pop Live está aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, se unindo à sua em uma só festa, em um só coração, batendo no mesmo ritmo, em uma só vibração. Parabéns, Salinópolis! Nós somos o Super Pop Live! Vem, meu águia! Águia! Águia! Vem da show, show, show, show. Prepare no show! Com quarteto tops DJs do planeta. DJ Nandinho Pressão. Pressão. Estamos na área, garoto! DJ Tom Mix. Estamos pronto pro Vals Animas! DJ Ellison. Estamos sempre juntinhos. No show do Pop. E aí, maninho? E DJ Juninho Pop. Vamos voar. Obrigado, Salinas. Obrigado, prefeito Paulo Henrique Gomes. Deputada Paula Gomes. Obrigado, minha região Salinas. Vem, meu águia! Vem, da show! Vamos subir! Olha a corda do freio, mortal! Abrindo duas asas, meu águia! Abrindo duas asas pra tua família de Salinas! E tá ali, picada! Hoje eu vou dar ali a picada, picada, picada, picada, picada. Hoje eu vou dar ali a picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada. O batidão agora! Chama essa galera, Ellison! Do jeito que todo mundo gosta! Joga essa mãozinha lá em cima! Joga essa mãozinha lá em cima! Vamos chamar, vamos chamar! Chama, chama, chama! Chama que ele vem! Chama que ele vem! As luzes se acendem! E... Maninho! Venha! Vem, vem, vem, vem! Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, todo mundo, todo mundo! Chama, chama, chama! Vem, vem, vem, vem, vem, vem! Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Lá vai ele, chega aí! O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou! É o voo do sol! O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o chegou! Solta fogo, batatinha! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Eu falei pra endoidar geral! Everybody's going to the party, have a real good time. Endoida! Endoida! Endoida! Endoida esse! Endoida Salinas! Endoida Salinas! Quem não tem hora pra chegar em casa aí, bota o bracinho pra cima! Bora, bora, bora, bora! Parabéns, Salinópolis! É o Pop na parada! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Endoida aqui! Endoida aqui também! Joga pra endoidar! Conta comigo assim, ó! 5, 4, 3, 2, 1, eu quero todo mundo com a mãozinha pra cima aí, todo mundo com a mãozinha pra cima, dando um soquinho pro céu, soquinho pro céu, soquinho pro céu, soquinho pro céu, soquinho pro céu, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, 3, 2, 1, vai, vai! O pop é louco, o pop é bagulho louco, o pop é louco, o pop é bagulho louco, o pop é louco, o pop é bagulho louco, o pop é louco, o pop é bagulho louco. O pop é louco, o pop é bagulho louco, o pop é louco, o pop é bagulho louco, o pop é louco, o pop é bagulho louco, o pop é louco, o pop é bagulho louco. Metralhadora de bicada, bicada, bicada, bicada. Vai, metralhadora de bicada. Eu queria que todo mundo botasse o dedinho pra cima, por favor. O dedinho. Quem é do Flamengo aí, bota o dedinho pra cima, só quem é do Flamengo. Assim, ó, o dedinho pro céu. Do Corinthians também, bota o dedinho pro céu. Quem acredita que o Paysandu não vai cair, bota o dedinho pro céu. E quem é do Remo, dá uma vaia no Paysandu. Vocês gostam da sacanagem, né, meu irmão? Agora aponta o dedinho pro céu! Dedinho pro céu! Dedinho pro céu! Ele! E recebe o nosso prefeito aí, maninho! É ele que vai dar a metralhada! O prefeito mais jovem do Brasil! Olha, tinha gente que dizia que o Bob não vinha no aniversário, aniversário de Salinas. E ele estava aí numa batalha de campanha muito árdua. E graças a Deus, Deus abençoa quem trabalha, quem luta. E essa família abençoada. E eu queria assim, ó gente, homem de palavra merece aplausos. E eu aplaudo assim, ó. Então, Paulo Henrique, a música diz assim, ó, presta atenção, ó. Um, dois, três, ó. Metralhadora de bico. Segura. A bazuca daqui, calme. Você vai subir aqui. E quando o Ellison disparar, metralhadora. Cadê aí? Cadê o gato? Aí você dispara. Sabe o que você faz? Dispara naquela concorrência. Dispara naqueles caras que não querem Salinas bem. Você vai disparar essa metralhada de brincada. Bora, gato! Por aqui na retaguarda, Cláudio Barroso também. Então, Ellison, libera aí, maninho. Como é que é? 5, 4, 3, 2, 1. Peraí. Você dispara lá que ele vai daqui, hein? Então vai. 1, 2, 3. Vai, Ellison! Metralhadora de bicada. Ele sabe fazer direitinho, Juninho! Parceiro Chube aqui com a gente! Amor, eu sei que eu falhei bem. Cantando! Mas vamos tentar conversar, tentar nos reconciliar. Meu amigo Vitor, parou no som, deixa comigo! Se tu ainda me amas. Deixa filmar. Bora cantar. Eu te peço. Eu só te peço. Só mais uma chance. Todo mundo sabe que o Águia é o som dos efeitos especiais. O som do Águia é o som dos efeitos super especiais. E a gente prepara-se, Ellison. Prepara a batida que a galera vai assim, ó. Atenção, presta atenção, Luiz. Me acompanha, vai com calma. E ajeita assim, ó. Quando subir algum sinal de efeito diferente, aí vocês dão um grito assim. Hey! Atenção. Atenção, prepara. É só um lado direito, hein? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá lindo demais. Agora bora fazer assim, ó. Direita, esquerda. Vai. Sube. Você partiu meu coração. Isso pra todos, não quero mais. Não servia pra você. E de mão dadas não ia andar. E agora? Não contou que pudesse mudar. Que viria a me amar. Acho graça porque não restou um musiquinho do meu amor. Agora veja só, o jogo virou. Quero ver vocês! Como esse mundo gira, como isso não voltou. Daqui, daqui, daqui, aqui, ó. Agora. Eu só quero avisar uma coisa pra galera, hein? Já estamos conversando aqui nos bastidores. O prefeito já perguntou como é que tá o Réveillon do Super Pop. É assim, ó. Prepara aí, Gadu. Um, dois, três, toma! Receber a palavra aí, desse que, na verdade, é o servidor público de vocês aqui. Na verdade, esse homem é um homem que incansavelmente todos os dias acorda 6 da manhã, até menos, eu acho, para que todos os dias possa servir a população, não só de Salinas, mas de todas as regiões vizinhas, porque ele tem uma ligação muito grande com os municípios vizinhos, e não é à toa que lá na Lepa já confirma lá um dos melhores prefeitos do estado do Pará, aqui em Salinas. E eu fico feliz de ser seu amigo, viu? Obrigado por você ser meu amigo, ser amigo do Alisson, ser amigo da família Pop e ser amigo desse público maravilhoso! Boa noite a todos, meus amigos. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade de nos trazer esta noite para esta festa e dizer da satisfação em vir aqui. 117 anos de Salinópolis e nós estamos à frente deste governo. Quero aqui cumprimentar a minha população de Salinas com todo o meu carinho, meu coração. Alô, Salinas! Cadê os meus amigos de todos os bairros, das vilas, São Bento, Santo Antônio, Derrubado, Cuiarana, Alto Pindorama, Coremas, que nós mandamos ônibus para vir aqui brincar. Alô, os nossos amigos de Maracanã, da Vila do Penha, os nossos amigos de Pirabas que estão aqui também, que nós mandamos, pedimos para que viesse confraternizar e dizer da satisfação em receber vocês, Hélice e Juninho, viu? Hélice, Juninho, vem cá. O povo de Salinas sabe que hoje é a inauguração do Super Pop na Praça Luiz de Souza Bens. Só que eu quero aqui anunciar uma coisa, Juninho. A primeira de muitas vezes que vocês irão voltar aqui para fazer festa pro meu povo. Eu nunca vi a minha população tão alegre, tão satisfeita, brincando em paz, se confraternizando. E isso é fruto do trabalho. Eu sou fruto, Juninho, de um trabalho que iniciou há muito tempo. O trabalho de gratidão, de reconhecimento e o trabalho dignifica o homem, essa é a frase mais certa. E hoje, em todos os, municípios do estado, que o Super Pop chega, que essa multidão vem à praça para comemorar e prestigiar vocês, é fruto do trabalho e a gente precisa reconhecer também. Vamos conversar sobre o Réveillon. Vamos conversar. Vou pedir para eles fazerem um preço camarada também para nós e a gente conseguir fazer o primeiro Réveillon em Salinas, quem sabe na praça, ou quem sabe na orla. Opa! Levar o Super Pop pra orla e toda essa multidão pra fazer a virada de 2018 pra 2019 na orla. Agradecer a minha população, os quase 13 mil votos que a nossa deputada Paula Gomes teve aqui em Salinas, eleita por vocês. Agradecer Cláudio Barroso, em nome de Santarém, Pirabas, Capanema, Maracanã, Igarapé-Açu, Timboteu, Aquatipuru, os quase 50 mil votos que a Paula chegou à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, com certeza, para trazer benefícios para essa região. E dizer o seguinte, Juninho, o povo não quer papo, o povo quer festa. Toca para nós aí! E faz o que vocês sabem fazer de melhor, que é trazer alegria ao coração do povo paraense. Um grande abraço, obrigado a todos vocês. O Ellison tem muito a agradecer, meu Ellison. O Ellison também, sintam-se em casa. E dizer, a primeira vez que a gente traz uma aparelhagem de grande porte a uma praça, quero pedir que o meu povo saiba aproveitar. Brinque com carinho. Brinquem na confraternização. Essa festa foi feita para vocês. E ano que vem, no aniversário, nos 118 anos, quem sabe a gente não faz um Super Pop, um Búfalo do Marajó, um Crocodilo, um Príncipe Negro. Só depende. Sabe de quem depende? Só depende de vocês terem uma festa em paz, tranquila, e saberem aproveitar. Eu estou ali no meio do povo também, brincando, tomando a minha cervejinha, que eu não sou de ferro, sou um cidadão igual vocês, viu? Mas vamos brincar em paz, vamos brincar na boa, que a festa é nossa e a nossa cidade é maravilhosa. Um grande abraço e um beijo no coração de todos. Você disse assim, né? Pouco papo! Peraí. Pouco papo e muita festa, viu? Arrocha um pau aí pra nós. Me dá uma mão! Não tem hora pra acabar, viu? Vamos brincar na paz. Esse prefeito que eu gosto, Cláudio Barroso! É assim que a gente faz, né? É assim que a gente faz. Na paz, sucesso. Alice Junini, Super Pop Live. Vambora, vambora, vambora, vambora, vambora. É o Pique. Yeah! É o Pique. São cinco ônibus de Pirabas presentes hoje aqui. Olha o Cláudio Barroso. Nossa, que absurdo. Nossa, que absurdo. Tá com o rabetão com força, com força, com tudo. E aí, meu amigo Toninho, o Júnior Digital também. Solta o batidão, solta o batidão. E a torcida do Flamengo jogando a mãozinha pra cima! Mas chegando no baile funk, ela é a sensação. O papaco também, meu amigo, Capota! Capota! Hoje é realização de um sonho, você aqui com o Pop, meu irmão! Paulo Henrique falou, tá falado, papai! Botão grandão, Chegou final de semana, sabadão. Mas jogou boné pra trás na orelha do balão. Mais tarde é hora de baile, vou fora branqueia. Fala galera do Informe Salinas aqui cobrindo tudo. Todo evento Informe Salinas. Nosso padrinho Pedro Lopes. Esse cara sempre deu muita força pra família Bob. E sempre quis que você trouxesse o Bob aqui, papai. Ele disse é a primeira de muitos. É a primeira de muitos, Pedro! Não vou te mostrar que hoje eu tô avessa, mas nada me impede de te xingar na minha cabeça. Eu quero que tu vá. Nada me impede de te xingar na minha cabeça. Vai! Vem tirar o chapéu pra essa galera, viu? Quem não gosta do Paulo Henrique, vá tomar no... Eu quero que tu vá. Para de tomar conta da minha vida e vai. Aonde já se viu? Hoje eu tô tipo tolerância zero. E aí, Alisson? Da minha vida, criticando as minhas com você não. Essa aqui, Juninho, só se vai pra quem tem inveja, te pros invejosos, ó. Mas ainda, pros perreque é tchau. Pra inveja é tchau. Já fui, bye bye, pros perreque é tchau. Pra inveja é tchau, já fui, já fui. Pros perreque é tchau, pra inveja é tchau. Já fui, já fui, bye bye. Pros perreque é tchau, pra inveja é tchau. Olha agora, olha agora, olha agora. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com o copo, levanta. Quem é que tá com uma latinha na mão, levanta a latinha na mão, daí. Levanta, levanta, levanta assim, ó. Levanta. E quem é que não tá bebendo? Só tá na água hoje, só tá na água. Levanta tudo, vai, vai, vai, vai. De copão na mão, eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranhas e curtir esse bailão. Segurou! Safada! Oi! Um abraço a todos e boa noite. Toca o som aí pra nós, valeu! Beleza, então! Eu só sei dizer que de alguma forma estaremos com você aí no final do ano! E dia 5 de agosto, já confirmado, Cláudio Barroso, calça curta! Também Tadeu Pirabas, em São João de Pirabas, é Pop! Joga a mão pra cima e sai do chão, todo mundo! Lá de São Francisco. Alô, Tati, um abração pra você. A nossa Tati de São Francisco junto com a gente. DJ Júnior Digital também, alô, Júnior. Meu parceiro Paulo Tássio, o homem da festa na latinha. Dia 14 de novembro. Mas a lenha pro fogão e fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. É o seguinte, quem é que não deve nada pra ninguém aí, bota o bracinho pra cima assim, ó. Como se você estivesse lá na beira da praia, no luau bacana. Joga o bracinho pra cima, só que não deve nada pra ninguém, só que não deve nada pra ninguém. E agora sai do chão. Atenção, Maísa! Atenção, Vitória! Chega aqui no Águia de Fogo! Atenção, Maísa! Atenção, Vitória! Chega urgente aqui no Águia de Fogo! Vem, Magalenha, Rojão! Faz a lenha pro fogão! Vem fazer a maçã! Eles são. Hoje é um dia de sol! E o Super Pop tocando em Salinas, meu irmão. Aê! Cheiro de perfume bom é o quê? Vem, tá na gaiola. Cheiro de marola boa. Vem, tá na gaiola. Várias novinhas jogando. Vem, tá na gaiola. E os moleque embrasando. Super Pop! Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Tirando em São Francisco! E aí, Tati! Nossa representante! Solta o barulho! Vai descendo a danadinha! É domingo, Alisson! No Porto Music! Antiga Maui! É valendo, é assim, ó! Vem que o baile vai começar! O baile vai começar! O baile vai começar! Domingo, domingo, domingo! Noite dos Fogos de Belém! Tem Pop! E ele! Canta, canta, canta aí! Eu vou pro baile da gaiola, ah, na intenção de beber. Te pego do baile te vejo salando, eu te dou tal que. Kelvin Cris! Vai! Toma que toma, toma, toma, toma que toma, toma, toma. Atenção, Vitória! Atenção, Maísa! Toma que toma, toma que toma. Vitória, Maísa! Toma, toma, toma que toma. Toma que toma. O Gigi Leia está aqui com a gente, Vitória e Maísa! Eu vou pro baile da gaiola, ah, yeah. Na intenção de beber. Te pego no lado, te vejo sarrando. Eu dentro que você gosta. Eu te deixo excitada, te pego no beco e te faço a fortaleza. Toma, toma, toma, toma, toma. Joga a mãozinha lá em cima assim, ó. Joga pro lado e pro outro, assim só quem tá feliz. Vai! Vai. Lá vai minha saudade, poderos da None. Pra ver se a vontade de te ver some de uma vez da minha cabeça. Eu já tô vendo a sua de enxaqueca. Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha. A comanda enchendo, os dedos tremendo com vontade de ligar. E agora só quem sabe vai cantar. Que coro, hein? Nessa força que eu tô não dá. É só você pra me salvar. Não fala não pra mim, bebê. Senão eu morro de bebê. Fala que ainda sou o seu amor. Atenção, Maísa! É a filha dela, é? Ó, oh, bebê, sinto falta de te ver aqui. Sim, é a filha dela que tá aí, ó. Quicando, beijando essa. Atenção, Maísa, sua filha não está aqui. Não acho nem na tela. Aqui no Águia. Alô, Tasso. Vou pra ajudar Humberto e Ronaldo. Atende o coração desse pobre coitado. E não! Não fala não pra mim, bebê. Faz assim, bebê, ó. Tiver solteiro, pode beijar na boca. Se aceitarem, né, meu irmão? E ela só quer encontrar o coração partido. Os incríveis do sal também estão aí, alô, incríveis! Oferecer o que restou do meu peito pra ela. Juntar a minha tampa com a panela dela. Eu acho que eu vou juntar minha tampa hoje aqui, viu? Ah! Eu tenho um abraço pra te dar. Você quer que eu venha e eu trouxe bem aqui no céu. Te prometo não, te prometer nada. Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada. Se falta amor, se falta. Quem sabe canta, vai! Meu juramento! Então pessoa, o prato tá feito. Aqui não tem assinatura, gente, se ela comer. Vamos fazer o juramento do dedinho. Juntar o meu vizinho com o seu vizinho. O trato tá feito. Aqui não tem assinatura, gente. E aí, você? Como é que é, garoto? Primo daí também. Tchok, toda a galera reunida. Bora que o pop é assim, meu irmão. Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor, não sou engenheiro. Não tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro. Ela estourou no meu peito e disse vaqueiro. O meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Eu só quero é você, só quero é você. Meu parceiro Lebreia! O Lebreia Pop! Lebreia, cadê o Edi, rapaz? Tô procurando ele desde cedo. Alô, Edi do Anjo, Edi do Anjo. Restaurante 5 estrelas de Salinas. Edi, o Heraldo. Carregar uma bateria, meu irmão. Vou te contar uma coisa. 3, 2, 1, bora! Oi, chegou! Chegou! Oi, chegou! Sucesso, Márcia Felipe! Ô, alô, Maninho Matheus! Pode no paredão! Alô, meu patrão, Jorge Luiz, passa a fodida! Sucesso! Dança aqui é bom demais! John Hill! A envolvência da batida do papai! John Hill! E treme tudo quando o sol do bate, não toca coré! Anjo Mé, rasga a porra desse grave do paredão. Vai, cai! Vai descendo. Tem uma galera pesada ali do Castro e Auri com a gente. Sobe. Meu amigo Filipinho. Sobe. Filipinho do Castro e Auri. Ele também, o Jonathan, tá aí com a gente. Sobe. E aí, capota? Monte dos Fogos, baile da gaiola lá em Belém do Pará, hein? Essa dança, a mina tá danada, já ganha com as tocar colé. Sacode o mé, tem que rasgar a porra desse grave do paredão. Bora deixar de gracinha que agora o bagulho vai ser quente, ó. Essa distância me mata. Eu quero ter você de novo aqui. Por que não me diz o teu nome? Eu quero te amar e ser feliz. E aí, Paulinho? Equipe nós! Sabe que sempre é nós, né, garoto? Ele é a primeira, não! Ele não abandona, não! Porque me abandonou. E aí, Clabinho, bora, Tati! Isso, Clebinho Melo, Ellison! A nossa história de amor. Vai, Duda! Pode ter um fim. Tá bom, Rosumeijo. Parir pro show do pop, ele é fã e gosta, brother! Live! E você de Júnior Digital? O cara te liberou hoje mesmo, foi? Live! Live! Disparando o sucesso! Quando te conheci, logo me apaixonei. Não consegui conter meu coração. Ele é a nossa amiga Marcela também. Ele gosta de fronteiras. É o nosso representante aí. Uma cidade maravilhosa. Já vai te preparando pro fim de ano. Já vi que vai ser demais, hein? Os mexinhas da Nike também. Alô, Jorge, Davi, Mael, Messias, Maquiabeira, Giovanni, Edson e a sua primeira dama do Atlântico 2. Curtindo a brisa do mar, o teu beijo me faz sonhar. Ao teu lado eu preciso sempre estar e viver só para te amar. Te amo, meu grande. Chega mais

Joga mais um, Alisson! Oi! É. 3, 2, 1! Quero ouvir a galera cantando bem forte! Forte! 3, 2, 1, se bora! Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Como coração fechadinho, blindado, sem erros. Tá amando. Eu sempre treinei meu coração pra... Como no meio da mãe? De olhares sedutores. Mas aí chegou quem? Pra... Mas veio você. Muito que a galera do Paysandu e a torcida do Remo jogasse a mãozinha pra cima e cantasse bem forte. 3, 2, 1. Pode o quê? Pode o quê? Não, não, não. Manda. Segura o menino que eu quero ver. Sou a piranha do banheiro. Adoro o super pop que bota pra quebrar. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Mas essa tá deixando todo mundo doido aqui em cima, meu irmão. Vitor! Vem aqui com a gente, aqui atrás do Águia de Fogo. Atenção, Vitória, irmã da Maíse, chega aqui. E você, Alisson? Vitória, joga essa mãozinha, joga essa mãozinha, joga essa mãozinha, vai! Joga a mãozinha direita, segura lá no céu, esquerda agora, vai! Joga a mãozinha esquerda. Quem tá feliz, bate na palminha! Agora bate na palma da mão! Bate! Agora bate na palma da mão! Treme! Vai, Danadinho, vai, vai, DJ Alisson! Anota bem aí, viu? Anota bem aí! O Águia de Fogo vai te pegar. O Águia de Fogo vai te pegar. O Águia de Fogo vai te pegar. O Águia de Fogo já te pegou. Desejamos parabéns para a gatinha Samara, que tá de berço hoje. Parabéns, Samara! Rodrigo, parabenizando você, parabenizando você, parabenizando você. Toma essa aqui, ó! Peraí. Brincadeirinha, hein, meu irmão? Bora fazer de novo. Mas peraí, quem é que sabe cantar isso aqui? Ó? Eu sei que quando eu ver você, meu coração vai apertar. soltando tudo de novo agora. Vai, Alisson! Vai, Alisson! Lá vai ela, lá vai ela, lá vai, lá vai, lá vai! Jogando dedinho pro céu, dedinho pro céu, dedinho pro céu. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que amam. Bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar, bobo de bar. Top DJ in Brazil. Fazer uma enquete e já voltou aqui de novo. Bora fazer rapidinho aqui, filma aí, papai. Nós temos três opções e ele me falou agora há pouco. Como é, prefeito? Seria aqui você, pode falar, libera aí pra ele. Oi, oi. Seria a primeira opção, lógico. A melhor que o meu povo iria aceitar. Vocês só gritam se vocês gostarem. Se não gostarem, fica agarrado. Porque estamos gravando para nossa rede social, hein? A primeira opção seria Super Pop fazendo a virada de ano na Orla do Maçarico. Peraí, deixa eu repetir. Super Pop na virada do 31 do primeiro na Orla do Maçarico de ponta a ponta. Ponta, isso. A segunda opção seria dia 3 ou dia 4 de janeiro de 2019, um luau no estacionamento, ops, um luau no estacionamento do Atalaia ou Super Pop em frente ao Privé, próximo ali, fechando as duas pistas da entrada do Atalaia, fazendo um grande luau, entendeu? Só seria que... depois do Réveillon? Seria depois do Réveillon. A galera curte aí onde quiser. Belém, sua cidade, onde quer que você esteja. Aí depois vem curtir o luau na entrada da praia, pra ficar mais simples. Na entrada aí da praia, do Atalaia aí. E o que é melhor? De graça, ninguém paga ingresso. É grátis, graça, é grátis. De graça. Só pra minha população curtir e brincar o início do ano de 2019. E a terceira opção? Não, a terceira opção não, ele só tem duas. Por enquanto, duas opções. A terceira opção já é certa no meu aniversário, 24 de fevereiro, aniversário do prefeito Paulo Henrique, Super Pop na Orla da Praça. Não! Super Pop na Praça Luiz de Souza Bento. Já tá fechado essa, João! É. Acho que vocês não têm nenhum contrato nessa data, né? Mas se tiver, pode ser Bolsonaro, pode ser quem for, a gente tira o contrato e põe pra você. Pronto, tô pronto. 24 de fevereiro, aniversário do prefeito Paulo Henrique, 33 anos, 2019, aqui na Praça Luiz de Souza. O prefeito mais jovem do estado do Pará, pronto. Meu irmão! Reeleito já. Reeleito. Assumi com 26 anos. Oh, coisa boa. Agora, eu espero muito que a gente possa organizar a data pra virada de ano. Acho, Juninho e Elisson, que a virada de ano na Orla do Maçarico com o Super Pop Live seria uma festa assim inesquecível, viu? Seria uma festa pra marcar gerações com vocês lá na Orla. Eu acho que vocês nunca, o Super Pop nunca esteve na Orla, não? Eu tô vendo aqui, o 31 pro dia 1º cai numa segunda-feira pra terça-feira, ou seja, o povo já vem de Belém desde sexta-feira. Da onde vier, a galera já vem desde sexta-feira. A cidade vai estar abarrotada de gente bonita, meu irmão. A gente prepara, viu? Aí na segunda-feira, 31, e na terça, dia 1º. Eu só sei dizer uma coisa. E podem filmar aí. De uma forma ou de outra, nós estaremos aqui pro Paulo Henrique e pra vocês. Beleza, um grande abraço, Juninho, Elisson. A festa é de vocês, viu? Parabéns pelo sucesso. Valeu. Sucesso só vem com trabalho. E aí, Elisson? O cara é foda, viu, Juninho? Bora! Who é Paulo Henrique? Who é Paulo Henrique? Who é Paulo Henrique? Who é Paulo Henrique? Who é Paulo Henrique? Who é Paulo Henrique? Who é Paulo Henrique? Who é Paulo Henrique? Who é Paulo Henrique? Who é Paulo Henrique? Who é Super Pop? Who é Super Pop? Um, dois, três, bora família! É pop, é pop na veia, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. É pop, é pop na veia, sexta, sábado, dia 14 de novembro, festa da Latina em Capanema. Simbo, bora, bora, bora, bora, Juninho. Ela rebola e eu dou bicada, e eu dou bicada, e eu dou bicada. Fala, Tchouque! Bora, Dalcinho, bora, primo daí! Bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola, bola. Meu amigo Paulo Messa, da assessoria! O prefeito Paulo Henrique, esse cara já fez muitos eventos com a gente também, alô, Paulo Messa! Fico o dia inteiro falando da minha. minha vida. Acredito. E aí, o jogo é só se complica, fala de fulano, fulano vai dar vida. Joga essa mãozinha, joga, joga tudo, bora! Põe a mãozinha pra cima e grita, hey! Vai, vai, oh! Sacode, hey! Explode, oh! Meu pop, hey! É. Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Deixa tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo. Eu quero que todo mundo jogue a mãozinha. A mãozinha vai pra cima, todo mundo aí que tá feliz. Todo mundo que tá feliz. A torcida do Paysandu aí também. Joga a mãozinha pra cima. Joga essa mãozinha lá em cima. Joga essa mãozinha lá em cima. Joga. Eu quero a do Remo também, bem mais forte, com a mãozinha pra cima. Bora lá. A torcida do Clube do Remo. Vem a do Corinthians. Eu quero assim. Só quem não depende de ninguém pra nada aí. Bota a mãozinha pra cima agora, vai. A mãozinha. E atenção! Todo mundo jogando essa mãozinha assim, ó. Vai! Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Todo mundo que tá feliz. Direita, esquerda, direita, esquerda. Vai, vai! Direita, esquerda, direita. Apaga tudo! Agora acende! Acende! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Vai! Tá bacana, pai! Bora, Duda, pelo amor de Deus! Ai, minha voz! Com medo, é? Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei que te magoei bem. Mas vamos tentar. Vem cá, tá, Frank! Tá por aqui com a gente. Aquele abraço pra você, o Robson também. Vamos reconciliar. Vanderlei! Eu te amo tanto. Ô, Luan, aquele abraço pra você com carinho. Sente, sente, sente. Se tu ainda. Meu amigo Botozinho, alô Botozinho! Vem à frente aqui com a gente, aquele abraço pra você, Botozinho! Curtindo o som que lhe dá valor! Live! É o Águia de Fogo!